Okay, let's hit it. Até usei seu perfume pra te sentir bem mais perto. E alguma coisa acontece. Eu não domino os pecados. A trajetória de um homem por vezes inspira cuidados. Até já sei seu perfume pra te seguir pelo olfato. Isso é amor, amizade, solidão ou saudade. São coisas fundamentais entre a vida e a morte. Até quando eu não sei, distâncias ou pés, mas é melhor não me esquecer. E eu vivo assim sem direção. Quem sabe algum recado no outdoor. Você me quebra em mil pedaços e crack. Minha vida é um caco. São tardes sem sol. E eu fico aqui na contramão. Nenhum sinal que vale a pena avançar. Você me quebra em mil pedaços e crack. Minha vida é um caco nas mesas de bar. São tardes sem sol.